que tem virtude. Naquele bairro farista calaram-se as guitarradas, não se canta nesse dia. Velha tradição bairrista vibrou no ar badalada. Colchas ricas nas janelas, pétalas soltas no chão, almas crentes, povo rude. Lá foi pelas vielas a via da procissão, a Senhora da Saúde. Após um curto rumor, um profundo silêncio pesa, por sobre o largo da guia, passa a Virgem no andor. Tudo se ajoelha e reza, até a Rosa Maria. Como que petrificada, lá em fervorosa oração, é tal a sua atitude que a rosa já desfolhada da rua do capelão parece que tem virtude. Que a rosa depois de termos ficado com estes três fados tão diferentes e de épocas tão diferentes, vamos continuar esta nossa seleção musical com Alfredo Marceneiro, que nos traz Sonho Dourado. Logo depois, ficamos com Eu Lembro-me de Ti, na voz de Vítor Duarte, e terminamos com Desespero, na voz de Mísia, um fado de 2001. Fique então com mais estes três fados aqui no seu Fado Maior. Sonho dourado, sonho que minha alma quer, e é morrer cantando fado nos braços de uma mulher. É morrer cantando fado nos braços de uma mulher. Que importa que digam mal do meu lirismo romântico e que censura o meu cântico amoroso sensual. Eu só sejo afinado uma boca roça e clara, qual então o ouvir gemer a guitarra em doce anelo. É este um sonho tão belo, sonho que minha alma quer. As mais rudes penitências que a sorte me pode dar é não poder não cansar do amor, puras essências. Assim sofrendo inclemências, ao ver-se repudiado meu coração magoado,

mais secreto do que existe em ti. Nem os lábios sedentos que pousaram no mais secreto do que existe em ti. Não eram meus os dedos que tocaram tua falsa beleza em que não vi. Mais que os vícios que um dia me geraram e me perseguem desde que nasci. Mais que os vícios que um dia me geraram e me perseguem desde que nasci. Não fui eu que te quis e não sou eu que hoje te aspiro em malos, é muito gero. Possesso desta raiva que me deu a grande solidão que de ti espero. Possesso desta raiva que me deu a grande solidão que de ti espero. Neste amargo deserto do meu espanto é à sombra do ódio que eu te quero. A voz com que te chamo é o desencanto e o sêmen que te dou o desespero. A voz com que te chamo é o desencanto e o sêmen que te dou o desespero. Pois é, e estamos mesmo no fim da nossa emissão de hoje do programa Fado Maior. Eu volto amanhã com mais fado, alma portuguesa para si. Hoje terminamos a nossa emissão com os três habituais fados, mas antes devo-lhe dizer que o nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com está à espera dos seus pedidos musicais. Também pode falar connosco através da nossa box de comentários aqui na página ou então pedir o seu fado para a nossa página do Facebook, em facebook.com/radioantenaweb. Não tem nada que saber, muito fácil. O Fado Maior volta então amanhã. Hoje pomos o ponto final com Lisboa Antiga, na voz de Patrícia Rodrigues. Logo depois, Adeus Moraria, na voz de Pedro Moutinho. E terminamos com Rosas e Arpejos, na voz de Ricardo Ribeiro. São estes os três fadistas que põem o ponto final na nossa emissão de hoje. Da minha parte é tudo, desejo-lhe o resto de uma ótima tarde. Até amanhã. Cheia de encanto e beleza, sempre a sorrir tão eternamente a brincar e a cantar. E contente, o teu semblante se retrata no azul cristalino do Tejo. Mulher e senhores, esta Lisboa de outras eras, dos cinco reis, das esperas e das doiradas reais, das festas, das seculares procissões, dos populares pregões matinais, já não faltam mais. Nas festas, nas seculares procissões, nos populares pregões matinais, já não faltam. Casas velhinhas, das vielas estreitinhas, onde o fado já morreu. E adeus, meu bairro de encanto, dos teus mais lindos recantos, só a saudade. Adeus, tradição. Já vejo a cidade cantar com saudade e a tua canção. E as casas velhinhas, feitas pedraria, vão pelo caminho dizendo baixinho: adeus, mouraria. Adeus, trapeira modesta das sabieiras em festa e dos beijos ao luar. Adeus, taberna bizarra, onde nas noites de fada, com guitarras, vinham chorar. Adeus, moraria. Adeus, tradição. Já vejo a cidade cantar com saudade a tua canção. As casas velhinhas, feitas pedraria, vão pelo caminho dizendo baixinho: adeus, moraria. As pedrarias vão pelo caminho dizendo baixinho: adeus, mouraria. E arpejo no céu de Lisboa,